No 271, na ciente para Recife, repetitivo nível 390, aguarde de 1 minuto para a cobra. Prepare a pulga, transição Aracaju. Golo 271, copia? 271. Salvador Recife, nível de voo 390, aerovia Perisic 58. Negola down 10 com curva esquerda, subida Pulga, transição Caju. Aciona 5166 e o controle 1935, Golo 271. Está autorizado 390 para aí. Negola da 10. Ok, correto, chame para puxa, chamar. direção para o pushback de acionamento, está no 2701. Voo 271, livre acionamento, pushback, chama para o táxi. Chama para o táxi, voo 271. Para o táxi, está com 109 a bordo, 3,5 de autonomia, alternando Fortaleza. Bom, 271, autorizar táxi, faz principal, Índia Alfa, ponto de espera da pistão no zero, chame pronto. Faz Índia Alfa, ponto de espera, chamar pronto, bom, 271. 360, um bom dia, informação Golf, ajuste 10 no 2, um minutinho para a cota. Dael Leda, após Leda Bridge. Gol 271, autorizado alinhar, decolar, pistão no zero, vento 030 graus, 03 nós, ajuste no 0 no 2. Uno 271, decolado aos 45, controle 119 de 135, voo. 135, graças, prestação. Sala 3601 no para cópia. Controle, muito bom dia, esse é o gol 271, decolado, saída Puca, Aracaju. Bom dia, no gol 1271, contato, radar estabelecido, sobre o nível 690 na saída Puca. 390, saída Puca, vai manter a proa por 7 milhas para levar a informação, tá? Positivo, após Jama. Após Jama, 271. Sala 3601, no contendimento com essa, um ponto para pushback, acionamento. Pro Djama, o gol 1271. Tente. Zero para 390, 271. Tente, aguarde o centro de comunicações, 271. 71. Gono 271, agora com centro Recife, 12545, secundário 2685, bom voo. 2545, 2685, muito obrigado, 271.